Bruna no comando, 4.0 turbinado, estúdio, alto e bom som. Piloto de fuga, acelera mesmo, piloto de fuga, dá perdido mesmo. Piloto de fuga, piloto de fuga, piloto de fuga. Passa a marcha no momento exato, faz ultrapassagem de mágico. Até mesmo se estiver com fusca, dá trabalho o moleque na rua. A polícia já foi na captura, mas capotou na curva. Vai treinar no quartel da rota, quem sabe um dia possa ficar na bota. A sua mente é um GPS, cada esquina, cada atalho ele conhece. Motoboy nem dá pra comparar, é como coca com guaraná. A quadrilha sem ele não anda, toma couro e vai pra tranca. Quando não, os pipoco na cuca, não sai se um piloto de fuga. Piloto de fuga, acelera mesmo, piloto de fuga, dá perdido mesmo. Piloto de fuga, piloto de fuga, piloto de fuga. Piloto de fuga, acelera mesmo, piloto de fuga, dá perdido mesmo. Piloto de fuga, piloto de fuga, piloto de fuga. Velozes e Furiosos foi inspirado nesse mestre do volante endiabrado. Sabe tudo de velocidade, aposta alto que o moleque é craque. Seu aprendizado foi nas michas, vários desmanches na sua mira. Nasceu pobre, não pôde nenhuma bike, cansou de andar pelas night, não ser notado como um poste. Mas ele resolveu mudar sua sorte, hoje faz em função no seu Corolla. Só água na boca das cocota, a mesma mídia que seduz na propaganda. Os loucos que tem pouca grana, é a quem faz sensacionalismo e censura. Vem me pegar, sou piloto de fuga. Piloto de fuga, acelera mesmo. Piloto de fuga, dá perdido mesmo. Piloto de fuga, piloto de fuga, piloto de fuga. Piloto de fuga, acelera mesmo. Piloto de fuga, dá perdido mesmo. Piloto de fuga, piloto de fuga, piloto de fuga. No vidro traseiro está escrito, nós capota mas não breca, dá pra encarar.